falando sobre o 5627 para a posição de ação. 5627 no pátio 3, autorizado, chama táxi. Pelo 649, correção, você vai aguardar para o táxi, tem um tráfego dado, está ingressando agora no 03. Mantenha a posição. Desça para 4 mil pés que negava 012. 327, é o número 2 para iniciar no setor, mandei escuta e aguarde. Guardando, tá, 327. Salvador, o trip 5627 com 70 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alterna Salvador para o táxi. Trip 5627, está autorizado via parte 1 no Índia e Alfa, ponto de esperada 10, chama torre, 118.62, altímetro 0012. Ligue táxi, ponto de espera chama a torre, 118.65627. 1649. Vai iniciar o pushback após a aeronave da trip passar a retaguarda. Ela vai iniciar o táxi. 5729, desça para 2000 pés de Senegal no 012, autorizado sinal LED, reporte estabilizado. 2000, autorizado, reporte aéreo estabilizado, pode voadora? Controle AB 5729, poderia voar Duna? Mantenha a chegada, AB 5729. Ok, vamos manter. Autorizado, chama tarde. Trip 5627, a linha Ivecolo no zero, vento no 20 graus, 109. Chegar ao meu Fox Lima. O meu Fox Lima, Sony 0210, QNH 0102. Sou Web 579. Web 57, 2 mapa completo final, está me correndo no 8 de final. 26, boa. Dois Salvador, Web 5729, está 2.4 minutos de carro. Web 5729, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 099. Livre pouso no zero, cadê ela? Tá 3627, decolada 46, controle 1 no 935, bom voo. Bom, bom, 649, boa tarde, 111 na banda, 12:10, alternar na caixa. Chame o controle 1 no 935, decolado aos 46. 935, bom dia, obrigado. Tá de direita, Índia, alfa, pode esperar, 86, bom, negócio não. Manda passagem do voo, adicionar 6327, pode ligar. Negativo, só não tem outra posição, o tráfego da TAM também já puxou, já tá para iniciar o táxi. Assim que a aeronave da TAM livrar, já tá aguardo, se autorizar, se chama táxi. Tarde, Trip 5627. Trip 5627, contato radar, para mim, de voo 190, sai da PUCA. Sai da PUCA, 190, 5627. Solicita o nível final na 50. Aguarde, 35627. 317. 312, da questão 6321 da Ocean, posição no 3, para puxa de treinamento no 0. 321, número 1, para iniciar no setor, mantenha a posição e aguarde. Mantém. Cruzeiro, chegada a Mari. 050, a Mari, 070. Gol no 649, ciente, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, aumenta. Desculpa. 1251, trip 5241. Bom dia. 1251, trip 5241. 360, 251, cotado. Boa tarde, bom trabalho. Trip 5627, autorizado nível de voo 150. Autorizado final no 50, 5627. Galeão, qual é o PLB? É, 350, Galeão, PLB 148. Sim, está autorizado via parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 198612, altímetro no 012. Bate Índia, Alfa no ponto de espera 286031 no 55, Alfa Zara. Romeu, faço uma reparte na rotatória. 649 ali, mantenho no zero. Eu aqui, na zero. 25729, solo 850, direita 1219, boa tarde. 219, boa. Solo F5729, livrando a sua escuta. 329, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 319. Chama 321, autorizado por gestionar, chama táxi. Autorizado, 321. Livre da colagem no zero, vento no 30 graus, 08 mais. Solicita voar direto Alfa Romeo 363. Aguarde. Aguarde. 9 decolar 252, controle 1935, bom voo. 1935, galera. Tom 3192, essa identificação, desce para o nível de voo 060 na chegada a Mari. Agora 1110 na Mari. Tom 3192, desça para o nível de voo 060, diga chegada a Mari. 060, tem na Mari. Controle, voo 649, passando 2200 na Dael. Gol no 649, contato radar, da para nível de voo 240, saída da El. Sobe ao 240, gol 649. Mandou ler, Romeu Fox Lima, rota agora. Tome Torre, Romeu Noite, decimal 6, Romeu Fox Lima. 26, boa tarde. Tão 3155, ali mantenham no 0. Boa tarde, Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima, boa tarde. Continue a aproximação no 7, reporte 2 milhas fora. Curso, a direta final, uma sete, reporta na sua, embora o Foxtrot. Roda Ocean, 3 horas e 37, 1, 2, 1, a bordo Goiânia, Alberto. 321, taxa direita, Índia Alfa, ponto de espera da 0, torre, 1, 8, 6, 2. De Alfa 286, ponto espera, 1263, 2. 5729, Juliette 02. Juliette 02, 629. Solo 6327 para o TAC, 102 a bordo, 02 horas 6 até na Rio. É 327102 a bordo, 2 horas e 6 alterna na Caju para o TAC. Gente, eu só não copiei a autonomia. 2 horas e 6. 2 horas e 6, sentimento 327, taxa direita, Índia Alfa, ponte espera da Nazaré Torre, 186, sentimento no 0 no 2. Índia Alfa, ponte espera a Torre, 0 1 no 2. 3145, correção, desparalhinho de voo 080. Passaram 2231, desparalhinho de voo 070, VCH da mão. Passaram 2231, reduza a velocidade para 2509. Trote Lima, livre pouso no 7, vento no 40 graus, 08 mais. Livre pouso, ok. Tá 3155, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, nada EL, obrigado. Autoriza a proação da EL, dá presente? Negativo, tá 3155, contra o perfil da carga. Oxone 6327, ali mantém 10. 1075, desça para 2000, pés que negar no 013, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Desça para 2000 com 013, reporte estabilizado, voo 77. Tá 3192, desça para nível de voo 050. Tá 3192, desça para nível de voo 050. Macaúbas. Confirmando na... Confirmação no meu corredor forte, o axé. Ciente autorizado, Macaúba 065, decola do 17, primeira curva direita no axé. Restrito 1 no meu pé até o farol da barra, a liberação do controle. Controle 199, decimal 35, aciona 5431. Livre estacional, boa tarde. Oceano 6321, observe o início da rolagem do Fokker da companhia, após ali manter o 10. Confirme o POB e o PAT. 0-0-05 no POB, acionamento de táxi com torre 1-1-8-6-12, whisky golf kill. Juliette autorizado, voo local, no meu pé, decola da 197, primeira curva direita, no axé, controle 1-9-9-3-5, Sanater 1-5-1. 3, reporte para ingresso, piso 1-7. Zero 02 a bordo, treinamento táxi, torre 1-8-6-12, Alfa, Vitor, Juliette. Oceano 6327, decolar 259, controle 1-9-9-3-5, bom voo. 1-9-3-5. Gol no 649, Sam Recife, 125, decimal 1, 1-3-3, decimal 25. Qual que é a frequência? 1-2-5, decimal 1, 1-3-3, decimal 25, gol no 649. 1-3-3-5, olha. Controle, boa tarde, Oceané 6327. Oceané 6327, contato radar, do para início de voo 240, saída da EL. Perfil da EL 240, 6327. Whisky Golf Kilo ali mantém o 97. Alfa Vitor Juliette, ciente do acionamento, chame para o táxi. Oceano 6321, no livre decolagem 10, vento no 40 graus, 099. Oceano 2 horas, colagem 9063. Seguindo 50, o Sam 3192. Sam 3192, desça para 2000 pés, Senegal no 013, autorizado sinal leste, a parte estabilizada. 2000 padrão, reporta ele. Passarela 2231, desça para nível de voo 050, correção, 4000 pés, Senegal no 013, reduza para 1909. 4000 pés, reduzindo, 190, voo 2231. Oceané 6321, decolar 202, controle 1 no 935, bom voo. 935, boa. 45, 1 no 26, decimal 85. 2085, controle, muito boa tarde, Oceané 6321, passa 2200 para 320 na água. Oceané 6321, contato radar, sobre para o início de voo 320, sai da água. 320, água 6321. Torre no noite, decimal meia, Papa Romeu, de November Alfa. Três, um, quatro, cinco, desce para nível de voo 050. Estabilizou o gol, 075. Complete final, Sami Torre no noite, decimal meia, gol no 075. 2-6-0-0-7-5. Confirme. Oceané 6327, solicita final 200. Aguarde. Controle 6321, acendendo para 320, confirma a restrição. Confirme. 6321, acendendo para 320, alguma restrição na subida para lá? Esquerda aproximando para a cabeceira 17, Charlie 150, será o número 2, não vai interferir com sua aproximação. Tente, bom, 075. 3155, cruza 160. No 4, Petrolina autorizada, 340, Upper Zulu 20, decola, está pressionando 0, primeira curva à esquerda, Momo, transição Flock. Controle 119, decimal 35, transponder 5465. Petrolina, 340, Zulu 20, para cima 0, pela esquerda, mão ao forte, jornada de contadores, e no impacto 65 transponder, chama 65 no impacto para cima. 63 no 4 está correto, chama para o chifre. 08, nós. Livre pouso, gol no 075. Só 3192, completo final, chama torrindo no entre cima linha. Delta, prossiga. Confirme. Torre. Delta Nova Barra. Radial e Delta, saída 291. Mantendo o corredor a 100, 418 mil pés, porta no farol da Barra. Luiz, que golfe. Violão. Passadeiro atingindo 4000, em reduzido. Passarela 2231, desce para 2000 pés, Senegal no 013, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000 pés, reportado estabilizado, sinal LS. 360, pela esquerda, reporte reinterceptando final 17, informa Airbus, sinal de meia dúzia de milhas, 10. 360 pela esquerda, entrando no Beirapa, reporta novamente captando o sinal da 197. Tá 3145, desce para 3000 pés, se negar no 013. Estão 3192, continue a aproximação, aguarde pista livre, informa o tráfego à esquerda, Charlie 150, fazendo espera no setor norte, não vai interferir com sua aproximação. Mike Eco Delta, ciente do acionamento, chama para o táxi. Qual horário do BTS? 38. 38, gente, não está no meu sistema. Quem quer aparecer, eu chamo. Agora, 3 ou não? Afirmativo. Daniel Leda Bridge. Obrigado. Oi, Salvador, Índia November Alpha, novamente regressando na 197. Está 3192, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 08, nós. Pouso, tá, 3192, 10. Índia November Alpha, inicie outro 360 com curva pela esquerda, reporte, na realidade faça 2360, ok? 2360 e reporte finalizando o segundo. A gente vai realizar 2360 pela esquerda reporta finalizando o segundo, Índia November Alpha. Chegou 12 horas. É um Eco 145 a 5 milhas na final. Ó, 223, já não passarei estabilizado, visual pra pista. Complexo final, semi-torno no noite, decimal meia, passarei 2231. 3-2. Então, 3145, reduza para 1709, informa o tráfego 11 horas a 4.5 milhas na final. Continue a aproximação, informe que será o número 2 para pouso. Informação de travo, tráfego à esquerda, Charlie 150, setor norte, fazendo espera, não vai interferir com sua aproximação. Cliente, o 2232. Pelo Quebec Serra, mantém-se condições visuais 1500 pés, reporte através de Paris. 2, solo ao 09, direito no 219, boa tarde. Chame torre no noite decimal meia.